contigo e eu assumo. Tu foi embora e eu entendo, mas ficou tanto amor. Estou meio sem planos. Eu preciso ouvir que me queres, pra sentir que ainda me queres. E não foi dessa que acabou. Todos falam de ti, de como eu fui um bobo e te perdi por tão pouco. E já não sei mais onde tu estás. Tudo se foi. Saudade, saudade, saudade, amor. Onde tu estás? Preciso de ti pra gente matar essa saudade, saudade, amor. Sei o que me fales, tens outro. Tu sabes que eu não vou aguentar se souber que mais alguém se colou a ti. Cê sabe que eu te amo, não há espaço pra mais ninguém. Eu não agi certo, não agi, mas preciso de ti. Todos falam pra mim de como eu fui um bobo, te perdi por tão pouco, hein. Já não sei mais onde tu estás. Tudo se foi. Saudade, saudade, saudade, amor. Onde tu estás? Preciso de ti pra gente matar essa saudade, saudade, amor. Já não sei mais onde tu estás. Tudo se foi. Saudade, saudade, saudade, amor. Onde tu estás? Preciso de ti pra gente matar essa saudade, saudade, amor.